você, eu darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao que vencer, eu darei do maná e uma pedra com um novo nome que só quem recebe saberá.